E aí, Anjo, beleza? Beleza, Marcão. Só na manhã, né? O que você acha do Congresso, velho? Lugar de bandidagem, lugar de malandragem. Diz aí, o Senado? Lugar de bandidagem, lugar de malandragem. Fala pra mim, e a burguesia? Lugar de bandidagem, lugar de malandragem. É pra rapaziada sentir que na quebrada não tem só bandidagem nem malandragem. Tem gente boa também. Anoiteceu na quebra, será que é perigoso? Pode crer, mas de dia tem nego periculoso. A poeira que sobe um lance cabuloso. Cada governo que passa na nossa quebra não cola, isso bem discretamente. Cada rua tem uma história, cada caso um papo diferente. Mas o assunto geralmente é o mesmo: a morte de um amigo, a confusão dos parentes. A vida aqui é uma novela com cenas repetidas. É a polícia chegando dando as suas batidas. Falar sobre o tiroteio da noite passada, coisas que normalmente acontecem na calada. Na rua tal, na quadra tal, tem um tal de canibal. Maldade em pessoa não tem medo, não tem pena. Com ele qualquer parada dá esquema. Uma PT-238, um pequeno arsenal. Por qualquer motivo, aquele cara faz o mal. Quebrada, lugar de bandidagem, lugar de malandragem. É, quebrada, lugar de bandidagem. Uma noite na calada, 11 horas, vinha eu na miúda. Dois malacos chegaram, me levaram tudo, até minha bermuda. É, saí voado, passei na caxanga do canibal. Contei minha versão. Pô, velho, me ajuda, me dá uma força, pô. Os caras me ganharam ali em cima, cara. Levaram tudo, meu compadre. Até minha bermuda, como é que eu tô, cara? Eu arrumo alguma coisa em uma toalha, velho. Porra. Cara, foi foda, bicho. Pegou uma petezona cabulosa sem me dar uma palavra. No outro dia às 8, ele chegou com minhas roupas roubadas. Comentário nas ruas, nas paradas. Canibal derrubou dois perto da quadra. Suas azeitonas são diretas na cabeça, para que ninguém tenha dúvida e não se esqueça. Um dia o maluco chegou, queria meter os canos e me convidou. É, pra sequestrar, arrastar um doido muito rico. Pra fazer um negócio muito escroto. Segurar, arrastar um magnata dono de um posto. Como dizer não a um tipo desse? Como eu queria que ele me esquecesse. Deixa ele aí. E aí, canibal? Beleza, mano. Bom mesmo? O que você manda? Vou pagar aquele favor, mano. Vou ter que pagar mesmo, né? É, coisa grande. Beleza, vamos lá. Armamos o plano, efetuamos. E lógico, muita grana nós lucramos. O cara muito louco me levou numa quebrada. De longe eu escutava e ouvia várias rajadas. Era um lugar dominado pela malandragem, um lugar muito famoso. Quando troquei ideia com os camaradas, muito cabuloso. Dois tipos piradão, nada amistoso. Aí que eu entendi, véi, o canibal comandava uma gangue brutal. Eles queriam que eu fizesse um pacto, um lance louco e selvagem. Na verdade, eles queriam que eu entrasse para a bandidagem. É. Coisas de ladrão, para eles coisa de irmão. Se dissesse não, sei que morreria. A minha vida para eles nada valia. Agora, mano, sou bandidão respeitado. Mas para os homens, eu sou um cara caçado. Andava nas ruas a qualquer hora. Não tinha medo de ninguém, eu era foda. Na bandidagem me tornei expert. Um grande bandido daqueles que chega e arregaça. Você bota fé? O mal me dominou, a barba cresceu e o cabelo também. Na malandragem eu parecia coisa do além. Checado no pretinho, cheirava, tomava todas então. Gostava de mulherão, no poder eu era o cara, meu irmão. Estavam contados. Todo mundo tem um dia em que tudo dá errado. Fui fazer um banco junto com os meus aliados. O excesso de confiança foi maior. É o mal de todo bandido. Sempre se achou melhor. Não tive dó do guardinha. Três no peito. Ele não me reconheceu. Reagiu, não me deu o devido respeito. Antes de cair pro sono eterno, o canalha me empurrou um balaço no braço. Impacto devastador, desacordei. O restante, o que houve, eu não sei. Fui dar por mim em um quarto de hospital, algemado e me sentindo muito mal. Tudo tem a sua primeira vez. Fui direto pra de trás do muro. Eu e o meus alas formamos um grupo de três. Separado, cela, cela, sabe como é. Pros homens é assim. Três mentes criminosas pensam mais que uma. Você pode botar fé. Mas o meu legado tinha apenas recomeçado. Acho que lá fora eu tinha uns 10 colados. Aqui dentro eu já perdi as contas de quantos estão do meu lado. A maioria ao me ver sente um frio na espinha e o rabo gelado. As regalias chegaram. Celular, geladeira, TV a cabo. Meus aliados lá de fora eu não decepcionei. Controlo tudo de cabo a rabo. Aqui é deprimente, não posso ficar muito tempo por aqui. Quem tem moral e muita grana sempre dá um jeito pra sair. Sistema carcerário falho, não regenera ninguém. Como eu te disse lá fora, aqui dentro também. Eu me pareço com algo do além. Yeah.